cheguei. E ela ficou logo hipnadinha. Ai, DJ, só daquela que hoje ela tá na minha. Eu adoro quando ela joga o bumbum pra... Eu me amarro quando ela desce, remexe pro pai. Se tu quer loucura, tem. Se tu quer aventura, tem. Meu bem, então vem. Neném, vem, vem, vem. Se tu quer loucura, tem. Se tu quer aventura, tem. Meu bem, então vem. Desce pra mim, vem. Vou descendo, vou quebrando, vou subindo devagar. Vou pedir para o Dennis, bota um funk pra tocar. Vou descendo, vou quebrando, vou subindo devagar. Vou pedir para o nego, bota um funk pra tocar. Hoje eu quero só dançar até de madrugada. Tô querendo me acabar até ficar cansada. Hoje eu quero só dançar até de madrugada. Eu tô querendo me acabar até ficar cansada. Essa mina é chapa quente. Essa mina é chapa quente. Vou descendo, vou quebrando, vou subindo devagar. Vou pedir para o nego, bota o funk pra tocar. Vou descendo, vou quebrando, vou subindo devagar. Só que fecha com o nego, joga os dedos pro ar. Se tu quer loucura, tá. Até de madrugada, né? Então tá, pode vir mulher, vai. Vou descendo, vou quebrando, vou descendo, vou quebrando. Vou descendo, vou quebrando, vou subindo devagar. Vou descendo, vou quebrando, vou descendo. Eu me amarro. Ó, porque o papo aqui tá sério. Escuta, vê se não se esquece. Mas isso é nego do Borel. Tá junto com o MC Marcelo. Oi, junto com o Dennis DJ. Escuta que eu vou te dizer. Oi, joga as duas mãos pro alto. Quem tá gostando do DVD? Vem que o ritmo é esse. A neguinha, presta atenção. Quem já curtiu o baile de favela, por favor, levanta a mão. Tranquilo, que eu tô falando. Vou mandar devagarinho. Só quem gostou na humildade, levanta a mão pro alto e faz o coraçãozinho.